O Museu do Ipiranga em São Paulo, erigido no local onde o então príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do Brasil a 7 de setembro de 1822, abriga entre inúmeras relíquias objetos que têm toda uma história ligada à nossa própria história. Objetos particulares que nos falam de uma época que ficou distante no passado. Os tempos eram outros. As almas eram as mesmas. Entremos no Museu do Ipiranga. Percorramos seus corredores enormes, seus vastos salões. Aproximemo-nos agora. Que é aquilo? Uma cadeirinha? Não. Uma liteira. Cheguemo-nos. Liteira que pertenceu à Marquesa de Santos. Vocês conhecem, por certo, a história da Marquesa de Santos. Foi o mais arrebatado amor do príncipe Dom Pedro, depois imperador do Brasil. Fitemos esta liteira, assim, longamente. O tempo como que regride. Vamos voltando no tempo. 100 anos. 125 anos. 128 anos atrás. Fins de agosto de 1822. Os ânimos em São Paulo estão excitados. A palavra que corre de boca em boca é independência. Dom Pedro deixa o Rio, com reduzida escolta, a caminho de São Paulo e de Santos. Vem com ele, entre outros, Francisco de Castro Canto e Melo e Francisco Gomes da Silva, o célebre Chalaça. Campimelo, vamos fazer alto aqui. Então, estamos à vista de São Paulo. Perfeitamente, Alteza. Veremos como se encontram os ânimos por lá. Vossa Alteza tem agido com perfeito discernimento da situação. O que quer, Chalaça? As coisas resolvem-se na hora ou não se resolvem. Não excitados os ânimos, vamos diretamente ao foco. É. A demissão do governador das armas de São Paulo vai dar o que fazer, Alteza. Era necessária, capitão. É. E mais dará que falar ainda o Coronel Aranha, governador Santos. É assim que tem que ser. Esse pessoal vai brincando comigo até a hora em que me esquece. Depois, aguentem-se. Então, vamos até Santos, Alteza? Assim que pudermos. Com a urgência possível. Mas agora o que me interessa imediatamente é São Paulo. Como estão os ânimos por lá, Campinello? Ótimos, Alteza. Vossa Alteza será recebida de braços abertos pela província. Ótimo, ótimo. Era o que eu esperava. Bem, assim que os homens descansarem um pouco, seguimos. Não posso empregar muito tempo nessa viagem. Temos de fazer tudo o mais depressa que pudermos. Alteza, eu tenho um favor para lhe pedir. Eu desejava uma graça, Alteza. Fale, Campinello. Se estiver em mim, a graça não será negada. Trata-se de minha irmã Domitila. Desejo uma audiência de Vossa Alteza quando Vossa Alteza passar agora por São Paulo. Sua irmã, Castrojelo. Não é aquela moça que nos encontrou à entrada de São Paulo? Exatamente, Alteza. Mas claro, claro. Estou pronto a recebê-la, Castrojelo. Receba com todo prazer. O que quer ela de mim? Ela própria dirá a Vossa Alteza quando lhe der a honra de recebê-la. Conhecendo os bons sentimentos e o ótimo coração de Vossa Alteza, foi que me atrevi a pedir seu auxílio. Vossa Alteza poderia auxiliar-me neste doloroso caso da minha vida. Então, seu marido é o Alfredo Felício Pinto Coelho de Mendonça? Sim, Alteza.